Boa 9251, no táxi via Alfa Juliette 03 é o portão. Alfa Juliette 03, Gol 9251. Poderia confirmar o portão copiado, 9251 da Gol? Portão 03 foi copiado, Gol 9251. Gente. Santerizinho 79, corteja. 30340, Guaraguarulhos, Canoa da Leste, para a direita, da Elo, da Brice, transforma 5.0, controle 120, estima 8, após receita, ambas o voo depois de 20. Ambas o voo 190, FaceMap, direto ao Way, depois Maricá, receita, ambas o voo 44, meu salário, 3179. Então, 3179, meia dúzia, portão, correto, após quando pronto, pressionamento e pushback. É portará o salário. Convive para Salvador? É o 9063, cruza 160. Gente, o senhor não recebeu as últimas chamadas, eu chamei 3 vezes, senhor. É negativo. Gente, chame 125 décima 1, alterne 13325. 1251, 13325. Bom, 9063, bom dia. Firmo? Grato. Bom dia, Gol 649. 649, bom dia. Gol 360, vigilância, saída da El, direto Leda. 7360, da El, direto Leda, no 649. O Hotel Delta autorizado até o 05. Hotel Delta autorizado até a posição 5? Afirmo. Sim. Bom dia, voo 4234. Voo 4234, voo 350, pega a boca, meu irmão. Saída PUCA, 350, azul 4334. 35384, Recife 125, decimal 45, alterne 134, decimal 5. Você confirma a proscrição? 125, decimal 45, alterne 134, decimal 5. Frequência livre, Mike Eco Delta. Recife 125, Recife 5384. Recife Salvador, azul 4299, confirmado, autorizado X-Ray 10. Afirmativo, dita para 2000 pés, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray 10, chamará estabilizado, 4299. Sky Uniforme, Terra Oscar Oscar, não há tráfego informar, frequência livre, bom posto. Terra Oscar Oscar, controle. Vamos informar, frequência livre, bom posto. Siga, Juliette Romeu. Hotel Delta, já está estacionado aqui na posição 5. Sim, Mike, Hotel Delta, até a próxima. Ok, banca larga. Corri 118.612, o azul 4299, bom dia. Bom dia, Gol no 649, chama em Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, 3325, bom dia. Azul 4234, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 134, decimal 5. A chamar o centro Recife, 125, 45, alterne 134, decimal 2. Azul 4234. 134, decimal 50, a secundária. 134, 50, bom dia. Confins, confirme a nave que chamou e qual nível? É o 9083, nós estamos na posição 9, nível 400 para Confins. Está meio cedo ainda para autorização, mas só queria saber o seguinte. Muito bem, senhor, muito provavelmente Alfa Zulu 16 será a sua rota. Caso Alfa Zulu 16, nível 400, a subida é da Elba e da Bridge. Ok, da Elba e da Bridge, obrigado. 4299, livrou. 4299, autorizado Alfa Juliette, portão 8. Autorizado Alfa Juliette, portão 8 para 299. Muito bom, chegou no 887, paciente da Gatis, autorização retida. Copiado no 887, informação em curso Golf, minuto para Copa, prepare Cuca, Caju. Cuca, Caju, preparando o voo no 887. Na 6225, seria a saída prevista para Brasília, 22? Meu perdão, eu não copiei a matrícula ou... Confirme, nível previsto para... Saída Brasília, Árvore Elefa, confirme somente nível. É, negativo a NAV, conexão recente, é, o 3.0 Brasília, o 6225 também. 6225 ou Xener, muito provavelmente Arbor e após Arbor direto, mas eu, como ainda não tenho a sua rota, eu vou ficar devendo a informação mais precisa. Gente, obrigado, meu Deus. Portado 3179, no portão 62, acordando com a equipe de solo, foi autorizado um Embraer da Azul passar a cauda em direção ao portão 8. Assim que o mesmo passar a cauda, o senhor tem nível para o chupé acionamento no portão 62 e chega junto com o táxi 3179. Gente, eu imagino que em aproximadamente um minuto e meio vai estar passando. 187, pronto para qualquer. Nível de voo 370, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, torre 118.6 dúzia, aciona 5560, voo no 887. 37 dessa autorizada, é para o risco 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju 208, torre 36 dúzia, 5560 no transponder, voo no 887. 0, procedimento correto, voo no 887, chame pronto para o posto de estacionamento, portão 3. Chame pronto para o posto de estacionamento, portão 3, voo no 887. Desça para 4.000 pés, ajuste o altímetro no 0, no meio, reporte livrando, voe na proa da posição pelo para a chegada bom. Sete, voa na proa de pelo para a chegada bom. 5.2.7. Chené 6312, identifique, desça ao 050, chegada a mar e voe pro depois da etapa. Bom dia para Sierra Bravo Vitor Tango, confirme, pista no 745. Correto, 190 Vitor Bravo, só um minuto para cópia, senhor. Papadango Lima, Zulu Golf, pronto para cópia? Papadango Lima, Zulu Golf, autorizado Valença, 1000 pés direto, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 120.8, torre 118.6 dúzia, aciona 0155 Lima, Zulu Golf. Correta, Papatango Lima, Zulu Golf, confirme o POV. Meia dúzia a bordo, ciente, acionamento táxi e decolagem do Parque 5, chame agora a torre, frequência 118, décima meia dúzia, Golf, tem um bom voo. Mike Fox Sierra, bom dia, Valença 06045, é isso? Obrigado. Pronto para a cópia, senhor? Papatango Mike Fox Sierra, autorizado Valença, nível de voo 060 direto, decola pista 17, primeira curva à direita, subida Arbor após direto. Controle 120.8, torre 118.62, aciona 0112, Papatango Mike Fox Sierra. Good morning, Papa Romeo, Papa Hotel Delta, Borderline Siren. Control, good morning, Papa Romeo, Papa Hotel Delta, I'll depart. Papa Romeo, Papa Hotel Delta. Confirme, Papa Romeo, confirme, Papa Romeo, Papa Hotel Delta. Affirmative, airborne 17, I'll depart. Climb to 380, under radar surveillance. Perform dial departure, lead intersection, fly direct to dial. Flying dial, intersection, climb within a file 380. Okay, pátio 4, decolando direto do pátio 4, ciente, confirme, só um minuto para cópia, vai, só um minuto para cópia. Desce direto para 2.000, autorizado EMS. Você me chamou Lima, aquilo bravo? Lima, aquilo Bravo, confirme parte dos encontros em pista de um direto com lá. Obrigado, parte 5, pistão no 7, prepare a transição Caju e aguarde o próprio senhor, número 2. Obrigado, senhor. Mil perdões, confirme 223 a bordo, isso 223? Ah, sim, obrigado, tá? 3179, táxi aprovado via Pátria Índia, até o ponto de espera pista no zero, ajuste no zero no meia. No ponto de espera, chama em torre, com 618 decimal, 62, é 3179, não bom voo. Ah, sim, aqui, eu já considero da 0, via Pátria Índia, 2689, conta da Papa Romeo, Romeo, Victor, Charlie, pronto para cópia. Papa Romeo, Romeo, Victor, Charlie, autorizado para Petrolina, meu pé direto, decola do pátio 4, com proa norte, controle 120, decimal 8, aciona 5555, Papa Romeo, Romeo, Romeo, perdão, Papa Romeo, Romeo, Victor, Charlie. Lado 02 a bordo, cotejamento correto, Romeu Vitor Charlie, parte 4, acionamento, torre 18, meia dúzia, tem um bom voo, Charlie. Tango Lima, Kilo Bravo, pronto para cópia. Nova Tango Lima, Kilo Bravo, autorizado para Serra Bravo, Romeu Fox Trot, nível de voo 110, Golf 677. Decola da pista no 7, primeira curva à esquerda, subida Conde, controle 120, decimal 8. Aciona 5563, Papatango Lima, Kilo Bravo. 3304. Torre 118, decimal 6, dúzia, 3304. 36, da decolagem. Planejamento correto, Lima, Kilo Bravo, com o PB. Aquilo Bravo, por gentileza, Tango Bravo Novembro, correto? Vai ser informado no solo ou na torre? Torre copiado, parte 5, torre 1862, operacionamento táxi decolagem. Patrulha Salvador, o trip 5217 está no ideal de descida. Patrulha Salvador, o trip 5217. 5217 Delta, esquerda. Com 3 aprovado, chame táxi, gol no 887. Chama o táxi, gol no 887. Controle, trip 5217. Controle, 5217, câmbio. Desça para 4.000 pés às 20.06, 5217. 4.000, Papá Romeu, Papá Hotel Delta, chame Contact Service Center Frequency 125, decimal 1, neighbor 133, decimal 25. Salvador, está 3859, informação ainda. 3859, desça ao 050, chegada bom. Salvador, 304, no Brasil. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso do Sr. Juliette. Via Alfa, vai chamar para ingresso direto. É o acesso Louvre, siga. Cliente, até o acesso Louvre na proa do farol da, do, de Itapuã, para cruzamento do campo até o acesso Louvre. Bono 887 para o táxi com 59 a bordo, 2 horas e 35, alterna Natal. Direct 3304. Solo seguinte, mantenha a posição, aguardando ingresso. Bono 889, copiado 0235, Natal, confirme 059 VB. Afirmativo, 059 VB, o número do Bono 887. Copiado, gol no 887, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 6. No ponto de espera, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 612, no 887, tem um bom voo. No espera 1862, 1016 no ajuste, um bom dia, gol no 887. Bom dia, senhor. 3304, autorizado ingresso, portão 04. Autorizado ingresso, portão 4, 3304. Trip 5217, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte com estabilizado. 2.000, autorizado LS, reporte estabilizado, 5217. Chame 6312, chame torre 118, decimal 612. Obrigado, Daniel. Salvador, bom dia, tá 3179 no perfil da Dael. O hotel Azulu está livre, o cruzamento da final da 10. Afirmativo, até o Azulu está livre o cruzamento. Tan 3179, suba 340, saída da El, oi por onde, Leda? Leda, é presente, muito grato, 3179. Pro Salvador, Papa Romeu, Romeu e Turcali, está seguindo para o portão rotatório, Interlagos, depois Montem, segue para Petrolina. Lima Zulu Golf, mantém o corredor Axé, reposta na hora da autoriza, foi direto para a Valença, com 2.500 pés? Afirmativo. Tem 2.500 pés, foi direto de Valença, Lima Zulu Golf. Autor, copiou Romeu Vitor Charles? Negativo, prossiga Romeu Vitor Charles. Meu portão está no portão rotatório, Interlagos, segue depois para através do Palito, corredor bom assim, deu saída, Candeia. Você segue o Petrolina. Ciente, Romeu Vitor Charlie, reporte Palito. Vou parar. Do 17 até Pino, dessa vida. Do Franco, para qual, Bichar? Afirmo. Bushner 6225, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Atrizulu 17, nível de voo 320. Decolou da pista 10, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120, decima 8, transponder 5004, Bushner 6225. Autorizado Brasília no 320, decolando da pista 10 com a primeira curva à direita, setor da Arbor Elefa, intercepta outra de 17, a zona 5004, saída 1208, Oceania 2025. Curto de norte correto, Oceania 225, portão 01, no chame pronto para o pushback, Oceania. Chamará a Oceania 225. Bom dia, Oceania 6312, Bom dia, Oceania 6312, autorizado Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 02, necessário. Aqui é com o Delta, mantenha 1.500 pés, reposto através do azul. Controle, bom dia, Papatango, Mike Fox. Mike Foxtrot Sierra, suba ao nível 060, sai da árvore. 060, sai da árvore, Mike Foxtrot Sierra. Estabilizado, 5217. Noli, 5217, estabilizado. Chame torre 118 decimal meia dúzia. Obrigado, bom dia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 583, informação hotel, autorizado Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via Aprezulu 16, nível de voo 400. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Moleda, após Moleda, voa Bridge. Controle 120.8, aciona 5573, voo 9083. 9083 autorizado, nível 400, 46, conforme a 10, curva direita, da El, Moleda, Bridge. 208, 573, é o voo 9083, posição 6, posição 9. 573, protegimento correto, voo 9083, portão 9, chame pronto para o posto de estacionamento. Controle, bom dia, voo 9887. Romeu, Vitor Charlie, vai manter 1.000 pés até Petrolina? Ciente, não há tráfego conhecido por este controle a informar. Frequência livre para coordenação, serviço de formação de voo e alerta em 12545 e 134 decimal 5 na área do centro Recife. Controle, está livre a restrição 3.000 para o Mike Foxtrot? Afirmativo, suba o 060, Mike Foxtrot. 060, Mike Foxtrot. Dirigiu 050, 3859. 3859, desça para 2.000 pés. Autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000, vai reportar estabilizado para 3859. Ajuste no 0 no 7. 10, 107, obrigado. Voo 987, bom dia. 887, bom dia, suba o 370, sai da PUCA. 70 na PUCA, 887. Contrário, tá 3179, 3179, chame Recife 125, décima 1, alterne 13325. 1, 3, 5, hotel Oscar Zulu. 9083, portão 9, aprovado, pushback, acionamento, chama táxi. Aprovado, pushback, acionamento, chamará táxi, voo 9083. 1, 5, hotel Oscar Zulu. Oscar Zulu, o portão está atuando, senhor. Manu, caiu a tela. Opa! Sem problema. Tá, a luz dessa lado não há tráfego, informação. Olha uma de boa que pode. Tá, só o voo. America Lines 239 is called identification, descend to 4,000 feet, UNH 1016, upon arrival. 4,000 feet, 1016, upon arrival, American Lines 239. Gente, hotel, Oscar Zulu. Etching, esquerda, faixa 3, gente. Alfa, Juliette, para o parte 3, 5,2, 7, 3. Interceptando o localizador com campo à vista, 3859. 3859, torre 118, decimal 612. 3859, bom dia. Aqui é a cabeça do lugar. 8887, chame Recife, 125 decimal 45, alterne 134 decimal 5. Chama Recife 12545, alterne 1345, voo no 887. Mike Eco Delta, desça para 510. Delta, descendo para 510. Guará, no 8, bom dia. Identifique e desça até o nível 070, chegada a Mari. Taxão 9083, temos aí 130 a bordo, alternamos Campinas, 3 horas. Campinas, copiado. O voo 9083, táxi aprovado via parte, vindo até o ponto de espera que estamos zero. Ajuste no 06. No ponto de espera, chame torre frequência 118, decimal 612. 9083, tem um bom voo. 9083, muito grátis, senhor. Nós vamos então taxiar via Índia, pátio Índia, para o ponto de espera da 10286. Obrigado. Estamos aqui no Pio Lima, autorizado para Feira de Santana, 1.800 pés direto. Decola da pista 35, controle a norte, controle 120.8, aciona 5571 no Popatango Quilo, Pio Lima. Gente, Lima Zulu Golf, no atraso, vai formar frequência livre. Quilo, Quilo Lima, qual é o B? 01, QB, ciente, acionamento táxi, decolagem. A prata chame torre em 118, principal 62 de Lima, bom voo. Controle o Papatango, mais um pouco para o Sierra. Cancela o plano, instrumento está presente, só necessita descida. Mike, Foxtrot Sierra, desça para 2.000 pés. Ajuste altímetro no 0 no 6. Descendo para 2.000 pés, no 0 no 6, nosso estimado será o 1-1-4-0. Gente, informo que Lima Zulu Golf, também para Valença, estima 1140. Abaixo de 2 mil pés está a critério, assim que passar a frequência livre para a coordenação com o mesmo. Aqui é abaixo de 2 mil pés de frequência livre, mais forte. Ah, controle, a marca com a alta agora, quatro marcas para baixo. Mike Eco Delta, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Opa. Golf Alfa Vitor, vetor para o curso do localizador, curve à esquerda para o 190, desça para 2 mil pés. Esquerda 190, descendo para 2 mil, vou para fazer. América 239, reduce speed to 220 knots. Para 220 knots, vai seguir. Guarau no 8, reduza para 220 nós. Alfa e Juliette, propulsão 3. Alfa e Juliette, portão 3. Excelente hotel, Oscar Zulu. Salvador, bom dia, Azul 4299. Dia do Azul 4299, informação em curso hotel para Campinas, eu tenho 340 já aprovado para o hotel. Não vai com hotel. Azul 4299, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via Apro Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição trilho, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 340, decolando a pistão 0, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5010, Azul 4299. Autorizado Campinas 340, via Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trivio e depois o Oblide, conforme rota do plano de voo, decola 10 curvando direita, saída da El, Leda Bridge, aciona 5010, controle 20.8, Azul 4299. 20.0, protegimento correto, Azul 4299, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará pronto, grato. Nave 083, bom dia. 017. 3000. America 239, descend to 2000 feet, QNH 10017. 2000 feet, 10017, America 239. Controle Salvador, o voo 9083. Voo 9083, suba ao 400, saída da El, foi proa de Leda. Saída da El, proa de Leda, está presente, 9083, ascendendo 400. Golfe Alfa Vista visual com o campo estabilizado, senhor. M Torre 118 decimal 6 dúzia, Golfe Alfa Vista. 6 dúzia, Vitor. Para pushback, acionamento, acionamento 6225. Repita, não copiei. Para pushback, acionamento, acionamento 6225. 6225, sente, pushback, acionamento, portão 1, aprovado, chame táxi. Para o táxi, 6225. Copiado parte 5, decolando pista 17, o senhor está pronto para copy? O meu Oscar Papa Alfa, decola correção. Autorizado para Sierra, November Foxtrot Tango, 1000 TS direto. Decola da pista 17, a primeira curva à direita, corredor Axé, controle 120 decimal 8. Aciona 5567, Papa Romeo Oscar Papa Alfa. No 8, retorno para sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Fica 239, clear less approach, report established on localizer course. Yeah, let's put it, we'll call service on localizer number 239. Total, qual POV? Pelo 2 a bordo, ciente, acionamento, táxi e decolagem. No pátio 5, chame torre, frequência 1-8, decimal 612 em alfa, tem um bom voo. Brasília, só um minuto, para qualquer informação em curso Índia. Ok. Filhão, subida? Subida? Para no 8, dita para 2.000 pés. E para adiantar, só subida qualquer? 3304, subida Arbor, após Arbor Elefa. E Arbor Elefa. Oral no 8, direita para o 070, reporte estabilizado. O 97 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Goiânia. Bloqueado Goiânia, 097, 430, Oceania 6225, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 017 agora. No ponto de espera, chame todos a frequência 18, decimal 62, 6225, táxi de direita com 1017, no ponto de espera que chama 102 por minha vez. Alô, Bob, bom dia, Papatego Golf e Alfa Victor. Bom dia, Golf, Alfa Victor, confirme Pátio Oxiristina. Estamos na Delta e na geral só para um abastecimento de decolagem em seguida. Gente, reporte a 20 mil. 20 mil, reportará Lima. Chamar para mim, que eu vou falar isso. Eu 1605 da informação hotel. Minha 3 no 1, bom dia, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, 1-7, chegada bom. 1017, chegada bom, destino até 4.000 pés, deixa 66, 13 no 1. 19083, chame Recife, 125, décima 1, alter 13325. America 239, contact tower frequency 118.6. Comunique 6. Go 9083, controle. A escuta, prossiga. Chame centro Recife 125, décima 1, alterne 133, decimal 25. 25133, 25, é isso? Afirmativo. Obrigado. Vitor, autorizado ingresso na Juliette, após a esquerda para o pátio 3, atento ao sinalizado naquele pátio, Papatango Golf, Alfa Vitor. Estou autorizado ingresso na Juliette, vou ficar atento ao balizador da 3, muito graças. Salvador Azul 4299, pronto para pushback sanamento. Portão 8 aprovado, chame táxi Azul 4299. Autorizado pushback sanamento, chama na táxi 4299. Guará 1-8, chame torre 1-1-8, decimal 612. Ciro Quilo Lima, seu estimado em João Durval. 1-2, 1-0, Ciro Quilo Lima. Gente. dia, November Alpha. Bom dia, Pote 4, pista no 7. Pronto para 4 agora, senhor? Correio Índia, November Alpha. Autorizado, voo local, meu pé direto. Decola pista no 7, curva direita, corredor axé. Controle 1, 2, 7, 1, 8. Aciona 0171, Papo Romeo Índia, November Alpha. Identification, fly direct to Itap intersection to my arrival and descend to 050. Fly direct to Itap position, heading to 050. 3012, para Recife, eu tenho aprovado nível de voo 350, informação Índia, provável Cuca Caju, número 2 para Copa e número 2 para Copa. Roger, American 239, or text for crew via Alpha, Hillshire, text for Juliet. Alpha, also Juliet, American 239. Autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via Atro Zulu 17, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa, controle 120, décima 8, aciona 5017 para 3304. Autorizado, Brasília 360, para Zulu 17, decola da 10, curva à direita, Arbor, após o Elefa. 208 ao controle, Salvador 507, transforma, 4, 3304. 507, protegimento correto, da 3304, portão 4, chame quando pronto, agora puxe back acionamento. Solo Campitel, Solo Salvador Azul 4299, pronto para o taxi, PB 113, autonomia 4 horas, Alterna Ribeirão Preto. 4299, taxi levado via Pátio e Índia. Até o ponto de espera da pista 0, ajuste no 06. O ponto de espera chame torre na frequência 1 no 8, decimal 62, azul 4299, tem um bom voo.